Bem, amigos estrelados, vamos voltando agora então para o nosso segundo e último bloco, onde vamos responder as perguntas de vocês, nossos ouvintes, fãs aí da NASCAR aí, né? As perguntas foram feitas no Twitter e lá no Loucos por NASCAR. Na NASCAR Home Tracks não tivemos perguntas e na nossa página do podcast Trollage, curiosamente, não teve nenhuma pergunta. Pô, pessoal, como assim, né? Mas beleza. Qualquer barulho de mensagem que tá chegando pra mim é mera coincidência, viu, pessoal? É o Elião que tá me mandando outra pergunta aqui. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta é do Felipe César. Ó, Felipe César com Z. De Londrina? Hã? De Londrina. De Londrina. É errado de autódromo, não sai de lá. É, isso aí é errado. Ele gosta, o negócio dele é cheirar borracha queimando. Só espero que ele não queime a borracha dele, né? Mas. Que cheire só borracha queimada, né? É, mas vamos seguir em frente, meu amigo Leandro. Ô, Sérgio, desculpa a piadinha, viu? Deus Júnior vai ser campeão? Mais uma. O que esperar de Kyle Larson e Austin Dillon após a temporada de estreia? Vamos por paz. Deus Júnior vai ser campeão aí, Lulima? Olha, cara, sinceramente, eu acho que o grande ano dele era no passado, mas com esse novo regulamento... Essa rodada não, hein, não. Vai não direto ao ponto. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. A segunda pergunta... Ah, eu vou responder também. Ó, pra mim, Deus não vai ser campeão esse ano. Ele vai comer o pão que o diabo amassou, vai ser um ano meia boca dele. Ele vai pro Chase, ele vai, mas ele vai... Eu posso até queimar a língua aqui. O ano mal começou, né? Mas eu não vejo ele tão focado e determinado como foi o ano passado, não. É, o Deus Júnior, ele sofre essas crises aí. Quando ele sofre da crise, o negócio é feio pro lado dele. E Kyle Larson, Austin Dillon, o que você espera após a temporada de estreia de ambos aí, Hélio Lima? O Kyle Larson, eu espero que ele... eu acho que ele vai vencer corridas e vai ser um dos principais pilotos da temporada. Já o Austin Dillon, ele, digamos que ficou em segundo plano por causa do Larson, mas eu acredito que ele vai evoluir com a RCR e vai ser um dos caras do Chase. Eu não vejo ele com força para vencer corridas, muito pelo equipamento e às vezes pela inexperiência, mas é um cara que vai fazer um trabalho muito competente e que muito provavelmente vai estar entre os 16 do Chase, né? Acho que por pontos, né? Acho que vai ter top 5, mas vencer corrida eu não vejo assim. Não vejo a RCR com equipamento para ser dominante, né? Mas ele é um piloto muito competente, né? Eu vou com você, viu, Elião? O Kyle Larson, em paz também, viu? O Kyle Larson vai fazer mais um ano de loucura, loucura, loucura, loucura e mais um pouco de loucura, né? Então vai ser um ano para ele aí, um ano para ele chave, vamos dizer assim, né? O Kyle Larson. Porque assim, o negócio chega verde, tem que amadurar. Depois que amadura, meu filho, se ninguém colher, se não colher. Léo, rapidão, cai do ponto pé. Aqui. O grande problema que muita gente fala da Ganassi, assim, e do Larson, o grande problema é ele virar uma espécie de Casey Kane, né? Tudo bem, contexto eu ia diferente. Falar isso agora, Léo. Era Dodge. Mas tudo bem que ele pegou o time do Elliott prontinho, né? Tinha um know-how, né? Aqui é uma situação do que também é uma situação meio parecida com o Jeff Gordon, quando ele saiu, né? Pegou um time pronto, né? Só que era aquele time do Ray Everett, eram os Dodgers, que não eram os Hendrick que hoje, né? Mas enfim, eu acho que o Larson, o grande risco dele é de virar um Casey Kane da vida, assim. Mas o problema do Larson é o seguinte: que quando você acha que ele não vai superar um obstáculo, ele vai lá e faz. Só ver o que ele fez nessa Rolex 24 horas lá, quando foi um dos pilotos mais rápidos do road course. Lembrando que ele deve ter feito a décima corrida dele em road course na vida, que ele não é piloto que nasceu no Open Wheel como outros, né? Ele já estava andando mais rápido que o Canaan, que o Dixon, que são caras que tem nem o que falar, né, Léo? Quando ele entrou no carro, ele andou muito mesmo, ele sobrou. Mas enfim, continuando aqui, o Kyle Larson é assim, ó. O negócio tá verde, depois madurece, tem que apanhar. Se não apanhar, cai no chão e estraga, né? Vamos e olho nele em monte corsa, né? Vamos dar um exemplo aí bem claro dele aí, né? Um exemplo claro nosso aí. É o Case Keenum. Case Keenum, desde quando eu comecei em 2006 acompanhar todo final de semana, eu antes acompanhava algumas as poucas corridas que passavam na ESPN Brasil e na ESPN Internacional. E na Sport TV passou alguma coisa também, mas não era tudo. Porque começou a passar aqueles VT doido lá, sem pé, sem cabeça. É, e tá chovendo forte aqui pra caralho, qualquer caído de energia elétrica aí, já sabe por quê, viu, Elião? Então, o Case Keenum vai ser. Pode ser que, se ele não for um ano, não fizer um ano bom aí, pode ser tipo assim, ah, agora tá. Na hora que tiver essa equipe, esse carro, vai. Aí aconteceu com o Case Keenum, teve o carro, a equipe não foi. E vamos lembrar aí também, porque assim, equipamento eles têm. A Ganassi tá de Chevy, tem apenas dois carros, eles estão de Chevy. É, realmente tá com um bom equipamento ali. Tem motor Hendrix debaixo daquele capozão deles ali. Então, assim, equipamento de primeira não é um Hendrix da vida, claro, mas é um bom equipamento aí, tem tudo para dar certo aí. O investimento da Ganassi está sendo feito em cima do Kyle Larson, né? E no Sorveteiro 2 da missão também está sendo feito o investimento em cima dele também. Então, tá dando tão efeito no Sorveteiro 2 lá que esse ano ele ficou a pé, né? Mas o Kyle Larson e o Jim McMurray, eu tenho certeza que vão fazer grande anos os dois aí. Próxima pergunta. Só um comentáriozinho, cara, que a gente tem que lembrar aqui, já que você lembrou, nós temos que lembrar que o acordo foi com a Harry Scott, né, mas um piloto que pode até deixar o Dylan numa situação em segundo plano, um cara muito bom, que veio da própria Arca, que a porcentagem dele de vitórias é bem expressiva, o Brandon Poole, né, assinou 15 corridas, né, no 42, né, competindo na Harry Scott, né? É um cara que pode até numa dessa, entra lá, ganha duas, três corridas na Xfinity, né? O equipamento com certeza vai ter nível para vencer. Pode até ser uma surpresa aí em 2016 aí na Chip Ganassi. Por que não, né, Leonardo? Oh, com certeza. Aí, só para falar do Austin Dillon, que eu não falei. O Austin Dillon ainda tá no processo de aprendizado ainda. Falta mais um pouquinho para ele chegar. Ele é técnico, o Austin Dillon. Falta mais um pouquinho ainda. Tanto é que esse ano ele aumentou o tanto de corridas que vai fazer na Xfinity Series. Ele deve participar mais da Xfinity Series. E também, claro, continua focado na Speed Cup. Então eu penso que o Austin Dillon está acumulando milhares aí. Esse fruto ele deve colher um pouco mais à frente. Não vai ser tão já os frutos do Austin Dillon aí. Próxima pergunta. André Luiz Correa. Ele fala assim: o que esperar do JJ, do BK e do KB em 2015? Uma sopa de letrinha, mas vamos traduzir para os nossos amigos ouvintes fã do podcast. Jimmy Johnson, Brett Keselowski e Kurt Busch, se eu tiver errado, você me corrige, olha. O que esperar dos três aí, do trio Parada Dura? Jimmy Johnson, eu acredito que o Chad Knaus vai, e a gente em si vai aprender a jogar esse novo regulamento, né? Saber jogar direito, né? O Keselowski, ele e a Penske devem continuar com a força do ano passado, onde a equipe se tornou uma das três melhores da categoria, né? Com certeza, né, Léo? Oh. Sem sombra de dúvida. Uma das três melhores equipes da categoria, sem sombra de dúvida, né? Kurt Busch, né? Vai ele ser tá com preso. Esse problema. Não, eu não sei se vai ser preso, mas. Saiu, não, sem brincadeira, saiu o julgamento dele hoje, da esposa dele. Ele tem que ficar 100 metros longe, ele não pode chegar a 100 metros da esposa dele. Então, se ele chegar a 100 metros, aí vai ser preso. Mas o Kurt Busch também é uma incógnita, né? Porque, da mesma maneira que a Stuart House Racing foi incrivelmente irregular no ano passado. O Harvick teve aquele desempenho. A mudança de chefe de mecânicos no fim do ano já demonstrou uma grande melhora para o Buchão, né? Eu acho que é um cara também que é um desses pilotos que a gente não pode descartar, né? Com certeza ele tem total chance de vencer uma corrida. E dependendo de como o trampo dele com o Tony Gibson role, com certeza ele pode ser um dos nomes da temporada, né? Porque o fora da lei, né? O Tilau é um cara, digamos, praticamente imprevisível, né? Pra bem ou pra mal, né? Lembrando uma coisa, né, Léo? Em uns 2 anos, 3 anos, é bom o buchão começar a se coçar, porque não é nem porque o Gene Haas vai começar a mexer o time dele na Fórmula 1, mas porque o Cole Custer, né, piloto que esse ano vai fazer provas na Truck Series pela Junior, né, ano que vem deve subir para Xfinity, talvez para substituir o Chase Elliott. Ele é filho de um dos donos da Haas lá, né, um diretor, né, do vice-presidente, não sei direito. É um piloto muito rápido, o piloto mais jovem a ter vencido uma divisão da NASCAR, das três principais, 16 anos em Loudon, ano passado, né, Léo? E sei não se ele continuar mais os 2 anos com esse desempenho dele aí, se ele não vira história, né? Ou vai ter que arrumar emprego em outro lugar, né? Vai ter que andar na BK Race. Bom, Jimmy Johnson, esse aí não tem o que falar, esse aí não, pô, eu já vou falar aqui já desde hoje que esse daí é aposta de 90% que ele vai estar entre os quatro na lista em Homer esse ano. Não tem como não falar do Jimmy Johnson, não colocar o Jimmy Johnson já na final do Chase já. O Jimmy Johnson é foda. O Jimmy Johnson é o Jimmy Johnson, velho. É esse aí, tem que dispensar comentário do Jimmy Johnson. Então, ele é muito bom. Essa é a verdade. Ele, apesar de tudo, eu sou um cara que sempre tô zoando. Fico feliz quando ele bate, fico mesmo. Fico feliz quando ele bate, fico feliz quando ele se ferra. Porque o Jimmy Johnson, ele é um cara muito bom. Eu gostaria de ver ele um dia fora da Hendrick e sem o Chad Knaus, para ver realmente até onde ele consegue ir. Para Correndo com o carro mim, do Ryan Newman, ou Léo? é mesmo o caso do Ryan Newman. Eu queria ver ele encarar tipo uma Joe Gibbs, pegar lá o entrar no lugar do tipo do Kyle Busch. Kyle Busch vai para outra equipe, ele o Jimmy Johnson vai pro lugar do Kyle Busch. Aí eu queria ver o que que ele faz. Tipo, mudança radical mesmo. Mas isso não é o caso. Então, assim, o Jimmy Johnson, esperar dele vitória, com certeza vitória dele, esperar mais um grande ano dele. E depois que ele apanhou no Chase do ano passado, 2014, tenho certeza que ele vai fazer de tudo para não para bater no Chase desse ano aí. E não é no sentido figurado não, pessoal. Para bater em todo mundo mesmo. Para bater todo mundo no Chase de 2015. Brent Keselowski, um piloto sensacional, piloto agressivo, piloto que vai para cima. Teve azar no Chase do ano passado, mas eu tenho certeza também que é outro piloto nível de Jimmy Johnson ali também. Brent Keselowski vai ser um cara diferente, é um cara sempre cara diferente aí também. Chase tá garantido para ele, vai pro Chase fácil aí. Com certeza o Brent Keselowski vai fazer mais um grande ano aí. Agora o Kurt Busch é o seguinte, rapaziada. Kurt Busch tinha, quando tava no carro 78, eu falei assim, gente, ele foi anunciado para ir para a Stutt Haas. Falei assim, ó, a Stutt Haas tá abrindo as pernas. Agora vai estar tá indo para 4 carros. Ela não vai conseguir dar conta de dar um carro competitivo para todo mundo. O Kevin Harvick foi campeão, mas para mim o Kevin Harvick que teve o melhor carro da Stutt Haas. Eu falei, talvez é melhor o cara ficar numa equipe pequena, que é a Funitor Hero, fica numa equipe pequena, com atenção 100% para ele, equipe trabalhando para ele. Tipo assim, que nem agora. Agora a Funitor Hero tá com os motores da RCR. Então, tipo, tá com motor bom, tá com carro bom, carro equilibrado. Imagina o Kurt Busch andando aquele carro lá sozinho. O Kurt Busch foi o primeiro, ou foi o. Foi o primeiro piloto que levou um carro, uma equipe com single car, que é apenas um carro, né, pro Chase. Então, assim, pra mim tava dando tudo certo lá na Frontier Row, onde que deveria ter ficado. Que sair, foi uma equipe maior, tá aí agora, tá com esse problema também fora das pistas aí. Então tá tudo meio nebuloso ali pra ele aí. Mas eu sei também que se tudo colocar no. Ele colocar a cabeça no lugar e a Stuart Haas conseguir dar carro igual pra todo mundo, ele vai se destacar naquela equipe aí. Segunda pergunta, terceira pergunta, né? Nosso amigo Ítalo Augusto. Abraço pra você, viu, Ítalo? Tá com nós aí faz muito tempo. Bom, a polêmica aqui do Qualified de Daytona. Concorda com os pilotos sobre o single car? Bom, aí ele dá a opinião dele, que ele particularmente concorda, né? E ele fala Gol 22, Gol Mito 42. Então vai, Elião. Concorda ou não concorda lá com os pilotos lá que em Daytona, pro Qualified tem que ser single car? Sim ou não? Ah, então, eu, como falei no outro bloco, eu concordo com eles, porque até pelo questão do equipamento, né? Risco de você ter um acidente ali e perder esse equipamento. E o questão da TV também, mas só para Daytona, porque nas outras pistas o esquema antigo, né? Se bem que é diferente, né? É, tem mais sucesso que o single car. Eu sou super 100% a favor do single car. Daytona tem que ter um qualify diferente, tem que ser um single car para não ter risco de equipes pequenas perder carro. E eu penso que o mais interessante também é a equipe pequena conseguir mostrar o seu carro, né? Mostrar para a televisão, mostrar para o público ali o seu carro ali. Então eu penso que realmente para mim Daytona tem que ser single car. E o que eu volto a falar, 90% do Twitter ontem, durante a transmissão do Colofai, pede a volta do single car para Daytona. Para mim tem que ser. Bom, outra pergunta do Will. O Will pergunta: Joe Logano, piloto ou encrenqueiro profissional? Bom, particularmente para mim, é a primeira vez que eu vejo. Para mim, é a primeira vez que o Joe Logano ele vai para briga. Geralmente o pessoal vem brigar com ele. Essa vez ele foi para briga, então para mim ele é piloto ainda. Ele queria pegar o Honey lá em Bristol, não sei se você lembra, Léo. É, mas que ele vai para querer para bater mesmo é a primeira vez, né? É a segunda, né? Eu acho que o Logan é um galizezinho de briga, sabe? É, ele, eu acho que é um cara que. Magrelinho daquele jeito, tava batendo quente, É. coitado. O problema dele é que ele apanhou tanto, daí ele É. agora quer impor respeito no piloto normal. Eu lembro até hoje, se não me engano, foi em Michigan que o Ryan Newman peitou o Joe Logano sabendo onde enfiar a cara. Sim, Léo, eu acho assim, uma coisa que eu tô vendo na NASCAR é o seguinte, tem muito piloto tipo Kevin Harvick, assim, que, até o próprio Keselowski, que é cheio de ser bravo, de isso, mas na real, os caras mais perigosos são aqueles que são quietos. O Kyle Edwards, por exemplo, é um cara que eu não mexeria com ele, você também não mexe com ele. Não, não. Matt Kenseth é um outro cara que, mesmo tendo se ferrado com o Brian Vickers anos É, ele atrás. socou lá, o Matt Kenseth quase matou lá o Keselowski lá em. Então, ele é Foi quieto. chart, né? A treta toda lá, não foi? Isso. Mas Kenseth foi lá e deu uma lição no coisa. O Jeff Gordon Deu é outro que ele é corretivo. quieto. O Jeff Gordon é um cara que. Ele é quieto, ele é tranquilo. Só que se E você for bateu ver as últimas. no Jeff Burton lá em Charlotte Então, também. se você for ver as últimas 10 brigas que teve na NASCAR, umas 4 teve o Jeff Gordon no meio. O próprio Kurt Busch, por exemplo, é um cara que é todo estouradão, estouradão, estouradão, mas também na hora do vamos ver, algumas duas vezes com o Jimmy Johnson, né? E foi lá e o Jimmy Johnson foi para cima dele lá, e naquele Pocono também, não sei se você lembra que o Buchão se pegou com o Jimmy Johnson lá, os dois ficaram se batendo, aí os dois saíram fora do carro lá, o Buchão ficou falando que não fez nada, enfim. Tem que tomar cuidado com os caras quietos. O Marcos Ambrosi, por exemplo, é quieto, era tranquilo, feliz lá. O Casey mexeu com ele lá, tomou aquele socão. Tem que tomar cuidado com os caras quietos. Os caras quietos são os ruins. É isso aí, meu amigo. Bom, outra pergunta aqui é do mais essa. Você não colocou o nome de quem quer, viu? É. Aí ele colocou assim, William do. Bissetti? Hã? Qual que é a pergunta? É, vou falar aqui. Ele colocou assim: Hélio Lima, fale sobre o Grande Prêmio. Então, semana retrasada, o Victor Martins, editor do site, ele entrou em contato comigo, né? Conversamos, aí semana passada, quarta-feira, eu confirmei com ele. Sábado eu comecei a escrever no Grande Prêmio cobrindo a NASCAR. Eu acho muito importante porque a categoria vai ter esse espaço lá e acho bastante legal porque muita gente reclamava que lá no site cobriu bastante categoria monoposto, categoria nacional, mas não tinha muita coisa sobre NASCAR. Agora eu vou tentar fazer um bom trabalho e é mais um canal para os fãs aí ficarem por dentro do que acontece na categoria. Boa sorte lá, É Lima. um espaço não meu, mas de todos vocês. Porque, tipo, na minha visão, a gente só está tendo espaço lá porque a categoria está crescendo bastante no Brasil. E é algo bastante legal, interessante. O Léo aí, que é um cara que acompanha a categoria há mais tempo, 2000 e, é, lá pelos anos 90, né? Ah, o pessoal, na época da 98. Mais antigo aí também, acho que não imaginava que a categoria ia ter espaço nesses grandes meios de comunicação aí, não só na TV, como na internet, né? Eu tenho corrida da NASCAR gravada com o Celso Miranda. Eu quis negociar com ele as corridas. Eu falei pra ele assim, ó, eu te dou VHS, você passa as corridas tudo pra DVD. E você me devolve só o DVD. Ele, eu vou ver, até hoje não respondeu o Celso Miranda. Mukirana. Enfim. Bom, mas é só a gente torcer pra algum ouvinte nosso, algum amigo nosso aí, virar estagiário de alguma TV dessas aí e contrabandear vídeo, né? Esses vídeos, né? Aliás, uma coisa que seria interessante era a gente descobrir alguém que mora nos Estados Unidos, em Los Angeles, né, que trabalha no arquivo da Fox, lá onde tem as fitas do Speed, né? Deve ter coisas sensacionais lá guardadas. Enfim. Olha, então, boa sorte para você, um grande prêmio lá. E nos represente lá da melhor maneira. Já sabe, né? Que eu puder ajudar, tô aí. Ah, ele faz mais duas perguntas aqui, né? Ele pergunta: o 42 vai deslanchar? Falamos dele agora há pouco. E pergunta: ou vai ser fazer caca igual sábado? O Pedrão bota fé nele. Ó, o Pedrão Não, bota fé nele mesmo. ele fazer caca e terminar no top 5 tá ótimo, né, Léo? É, terminar, fazer caca e terminar top 5 é campeão. Mas é isso, mas Vai ser campeão. o ponto principal para mim é que o Larson é o primeiro de uma geração que vai mudar a categoria. A gente vai começar. E o interessante é que ele chegou no auge de outros pilotos, diferente de outros anos que alguns pilotos jovens chegavam já com os pilotos top da categoria numa idade avançada, no final. Chegou o Larson primeiro. Esse ano a gente já vai ter o Ryan Blaney em tempo integral, o Austin Dillon desde o ano passado, o part-time, perdão, Ryan Blaney, né? O Chase Elliott vem no ano que vem, né? Já tem alguns garotos aí não tão badalados, mas que daqui um tempo podem dar. Na história da Passar as NASCAR, caras. nós vemos muito isso. Pilotos que não são badalados quando jogam, quando estão no início. Keselowski, por exemplo, que era só mais um, né, lá atrás, na Truck Series, né? E os caras como o Cole Irvin, o próprio Alex Bowman. O próprio Allgaier, até caras que ninguém dá um real. Só que a gente vai ver no futuro o cara vira campeão. O Jimmy Johnson é o maior exemplo disso, né? Era só mais um na NASCAR Busch Series na época, né? Subiu para a Speed Cup no lugar certo, na hora certa, encaixou e é o que é hoje, né? Um Ele dos fez maiores amizade com o cara certo, todos os tempos. Então. né? Então vamos lá então. Bom, as perguntas do Twitter finalizaram. Vamos agora então para o Loucos por NASCAR, lá do grupo lá do nosso amigo Ricardo Figueroa. Até hoje a gente não tá com essa dúvida se ele realmente é o dono, lá, o anfitrião do grupo. Parece que o dono é outro e ele só ajuda na coordenação ali. É o Mas enfim. primeiro-ministro, o É, ele outro é o primeiro-ministro, ele é que é o. CEO. Ele que paga as contas e manda receber, gente. E o dono só conta o dinheiro. E vamos lá então. Primeira pergunta, Lucas Herrera. Lucas Herrera pergunta assim: pole position Daytona e Talladega vale menos em que outros circuitos? O que você acha do modelo de classificação? Bom, esse modelo de classificação já vou responder. Para mim é uma porcaria, para não falar outra coisa. E Elião, responde aí, Elião. Vale mais por causa do retorno de marketing, né? Do patrocinador. Porque na realidade o Super Speedway não vale muita coisa você largar em primeiro, né? Na maioria das provas da NASCAR, pode você largar em primeiro não é garantia que você vá vencer, né? Claro que É, mas marketing é bom, né? em algumas pistas, se você, principalmente quando você não tem muitas bandeiras amarelas, é muito bom você largar ali na frente, top 15. Você largar lá pelo 30º, 33º lugar, a chance de você tomar uma volta e complicar o seu dia é muito grande. Mas quanto mais na frente, melhor. Se der para largar na pole, então, ótimo. E sobre o sistema, é o que a gente já falou. Não é o sistema mais adequado. A verdade é que a NASCAR está trabalhando para trazer mais emoção, mais. Tentando mudar, né, cara? Numa dessas, pode até achar um sistema melhor que o single file, né? Vamos ver o que eles fazem, né? Vamos lá. Para mim, a pole em Daytona e Talladega. Talladega nem tanto, mas Daytona para mim vale mais, como o Hélio falou, né? Garante questão de marketing, que você fica a semana toda nas capas dos jornais, você tem a atenção da mídia a semana toda ali, até no momento da largada, a mídia está em cima de você, que você é o pole da corrida mais importante do ano. Então isso é muito importante para o pole position. E também, claro, né, você é o primeiro cara ali que dá a cara ao vento ali e fica livre de qualquer acidente. Claro que um bump errado pode tirar da corrida, mas você fica livre ali de qualquer acidente ali, de, por exemplo, de ser coletado por um Big One logo na segunda volta, no meio do pack lá, e já ser coletado já no comecinho da corrida. Então, realmente a pole tem as suas vantagens, mas a questão do marketing realmente pesa um pouco mais aí. Sobre o modelo de classificação, você ao ouvir, ao desenrolar do podcast ouvindo aí, você vai ver que bastante nós falamos sobre isso. Eu sou a favor do single car. Eu sou contra o modelo que foi implantado aí, mas quem sou eu? Bom, próxima pergunta do nosso amigo Ricardo Figueroa, o tal primeiro-ministro do grupo Loucos por NASCAR. Ele pergunta assim: cabe punição aos pilotos que criticaram o formato? Fundamentalmente para Kurt Busch, Clint Bauer e Larson, que foram muito contundentes em reclamar. Bom, dependendo do certo tipo de reclamação, cabe sim. Cabe punição, porque você está criticando o esporte que você está praticando. Então cabe punição sim, mas eu creio que essas reclamações aí que eles fizeram não vai dar nenhuma punição, não. Hélio? Depende da situação, né? Depende do teor, como você fala. Do teor, do contexto, de quem fala, né? Porque uma coisa é o Kyle Busch falar uma coisa, outra coisa é o Jeff Gordon falar, por exemplo, né? O Keselowski falar e o Justin Allgaier falar. Às vezes o que o Allgaier fala, ninguém tá nem aí, né? Aí o que o Kevin Harvick fala já tem um outro peso, né? Depende muito dessas circunstâncias. Vamos lá. O Douglas Vieira pergunta assim: olá, amigos. Tem alguma chance do Paludo voltar para a Trucks esse ano? Para mim é zero. Não se falou mais nada. Seria interessante eu perguntar para ele, né? Mas pelo que parece, nem Paludo e nem o Germán Quiroga. Que Quiroga, esse sim, está trabalhando para voltar. Ele anunciou semana passada que em Daytona ele não corre, mas eu acho que ele aparece alguns fins de semana. Para mim, Paludo já é Elvis. Tem esse momento. Enfim. O time já foi perdido. Bom, o Gabriel pergunta, fala assim: com essas novas regras e modelos implantados nos últimos anos, pode-se dizer que o Brian Fence está ficando maluco? Bom, digamos que 60% ele tá ficando maluco, sim, que tem umas regras aí que meio besta. Mas eu creio que ele tá... Perdão, vamos inverter. 40% ele tá ficando meio maluco. E 60% ele tá acertando no que ele tá fazendo. Então, um pouco mais de acerto e um pouquinho de erro aí nessas decisões aí, nos modelos implantados aí. O Chase, para mim, no ano passado foi uma grande implantação dele aí, uma mudança radical, vamos dizer assim, do Brian Fence pro Chase do ano passado, e agora vai continuar aí para os próximos anos, pelo menos eu acho que não deva mudar. Hélio? O grande ponto é o seguinte: a gente comparar o esporte como estava em setembro de 2012, comparar com hoje, claramente as coisas melhoraram bastante, né, Léo? Em questão de perspectiva de futuro, assim. Tempo, uma incógnita passava pela NASCAR, não se sabia o que seria. As provas do Chase não foram lá muito excitantes, né? Em 2013 as coisas já melhoraram, 2014 foi um sucesso, acho que resume que foi o Chase, né? E 2015, vamos ver, né? Eu tô até um tweet de um cara americano, Fred Smith, lá, onde ele sempre comenta as provas lá, que eu acho sensacional. Ele meio que resumiu a questão do marketing dessas ações do Brian Fence. 2013, com o J6 treinando Daytona, não sei o que, New Era, nova era da NASCAR, né? As coisas mudaram, sabe, né, Léo? New Era. Nova Era na NASCAR. 2014, novo Chase. Nova Era na NASCAR. Esse ano, com a mudança nos pits lá, né? A questão lá da verificação. Então, nova era na NASCAR. Isso mais ou menos ilustra essa questão de você procurar inovar no esporte, melhorar o esporte, fazer com que ele seja, que você possa comercializar ele melhor. Porque, na realidade, o que importa mesmo para o Pro Influência, além da competitividade, porque competitividade é dinheiro para ele, né? É um esporte, a empresa dele, ele tem que tentar inovar para ganhar mais dinheiro e sobreviver, né? Só para falar aqui, quando a NASCAR nasceu lá em 1900 em Guaraná Congonhas, e muita areia, né, que corria Daytona era na areia. A nova era da NASCAR foi em 1972, quando passou a ser um campeonato mesmo, né? Os pilotos já estavam cobrando isso para ser um campeonato mesmo, de um campeonato organizado com patrocínio e tudo, um evento devidamente caracterizado. Aí também todas as pistas foram asfaltadas, tinha pista com terra, pista sem terra. Então aí foi quando teve a nova era da NASCAR. Aí agora com esse monte de mudança aí agora já virou carne de vaca falar que é a nova era. Então eu penso que o Brian Francis ele tá acertando aí, mas eu creio que logo logo essas novas eras aí de ano a ano acaba. Achar outro nome para pôr. Ó, aí tem assim, o Hugo Mello, ele não, eu acho que ele fez um comentário aqui, ele não responde, não pergunta, mas também não responde pro cara de cima. Ele só fala assim, ó, vem mudança, vai mudança, mas acho muito legal a NASCAR, né, que ela não altera as regras de pit stop, que ela deixa sempre, ela tá deixando sempre no modo mais arcaico possível aqui, né? Isso que faz ser uma ele fala que é uma da parte boa aí da Fator humano, NASCAR. né, Léo? Fator humano, do humano errar, né? Dele poder errar, né? Então ele fala assim que praticamente sem tecnologia, que é sem mesmo tecnologia mesmo, agora que tem alguns sensores ali, que ele acha legal. Aí depois, pessoal, tem um. Aí depois o pessoal fez um monte de. Aí tipo, um perguntou, outro respondeu aqui, e virou um salseiro todo aqui. Então eu vou pular lá pro fim. Lá pro fim, lá onde que tem perguntas mesmo, né? Aí o Gabriel Almeida pergunta. Gabriel Almeida de novo. Ele pergunta aqui assim, ó, o formato do qualifying de Daytona deve ser mantido ou mudado? Para mim tem que ser mudado, com certeza. Você também é da mesma opinião, né? Como eu já falei, tem que mudar. Aí depois o Ian Barcelos, que foi o que causou todo o salseiro aqui, que eu não entendi mais nada que ele aprontou aqui, né? Ele pergunta assim, vocês notaram na prova de sábado que os pilotos estavam muito agressivos? Um pouco kamikaze, Tony Stewart e Kyle Larkin principalmente. O que vocês esperam dos duos em Daytona? Será que na parte final vemos mais ataques ou posturas iguais às de 2013, quando só atacaram faltando meia volta para a final? Ele? Dependendo do piloto, às vezes quem tá com a vaga meio a perigo ali vai ter uma prova mais conservadora, né? Agora, para alguns pilotos que já estão classificados e que tem uma equipe grande, que tem o carro backup lá, para eles vale a vitória por causa do patrocinador, né? Vai por tudo ou nada, né? E além de ganhar uma moral, né? Ganhar um dinheiro, visibilidade. Agora, para alguns pilotos aí que já tiveram carros destruídos ou não tem a vaga garantida, a prova vai ser diferente. Eu acho que a gente vai ver uma prova bastante agressiva ali no meio do pelotão. Porque, como a gente, o Klingbor, por exemplo, é um cara que, se der um azar, ele pode até ficar fora, né? Ele não está muito bem classificado, 21º, 22º no passado, né? E se classificou mal, né? Teve um acidente, um azar aí pode complicar a vida dele, né, Léo? E caras assim, eu acho que vão ter a prova mais conservadora, né? Com certeza, Leão. Bom, eu creio que vai ser uma corrida bem movimentada aí. Os duos, geralmente o pessoal já começa a cozinhar um pouco mais o galo aí, porque não estão muito a fim de perder carro, não. Já deixar o carro pronto para Daytona 500. Aí o Wem Barcelos pergunta de novo. Eu queria saber, galera, a respeito do track bar. Esse ano o NASCAR liberou o ajuste de dentro do carro. E ele fala assim, por exemplo, em Daytona. pistão de curva são bem diferentes. Será que isso faz. Será que isso faz força ou os pilotos ajustarem a barra estabilizadora? Então, o que eu acho disso aí, até citei isso aí quando veio essa informação no fim do ano passado, nos últimos podcasts, né? É que quando a gente vê alguém começando o stint muito bem, às vezes o carro tá bem ajustado para o início do stint, e aí durante essas voltas ele vai perdendo rendimento, agora a gente pode ver isso mudar, porque agora o piloto tem uma condição ali de dentro de estabilizar o ajuste, né, Léo? Antigamente você tinha que esperar o pit stop para poder consertar isso, não é verdade? É verdade, agora você pode mexer no tech bar durante qualquer momento da corrida, a hora que você quiser, que você bem entender. Então eu creio que, por exemplo, Darton é uma pista bem diferente de todas as outras, qualquer uma outra. Eu creio que Darton eles vão deixar já um negócio pronto ali. Então vai deixar algo mais próximo ali, porque Darton é muito difícil. E vai ser realmente vai ser uma grande novidade aí. Talvez você tenha que passar 40 voltas para esperar o próximo pit, para pedir um pouco mais de asa aí, perdão, pedir um pouco mais de grip no carro aí, um pouco mais de downforce no carro. Então eu creio que esse tipo de ajuste aí dentro do carro vai ser muito bom. Elião, a outra pergunta do Ian Barcelos aqui, a última pergunta, né? Ele pergunta a briga de Joey Logano e Kevin Harvick no final da prova. Vocês veem alguma coisa, alguma lição com o toque que o 22 deu no Biff? Que ocasionou a rodada de McMurray? Aí, Léo, esse aí também teve a mesma visão que eu. Não foi culpa do Biff, não. Aí, não sou só eu que estou defendendo o Arroz 2. É aquele lance que eu citei, né? O Logano estava muito agressivo durante toda a noite, né? O Truck Jr. estava trabalhando toda hora. É a questão de você se entender com o seu parceiro, né? O Harvick, que não gosta daquele estilo, e também acho que não gosta do Logano, já que ele está uma apavorada nele. Aí juntou todos esses fatores e acabou dando aquele problema no final. Eu acho que o Logano estava sendo agressivo demais. Estava empurrando muito. Tem a reclamação do Harvick, ele estava empurrando na curva, estava dando certos toques na curva que ele. É algo que o Harvick, a princípio, não gostou. Bom, olha, as perguntas terminaram. São essas mesmo, pessoal. Vamos já na próxima preparar alguns sem perguntas de vocês, pessoal. Elião, vamos agora pro momento final do nosso podcast aí, vamos passar pra parte das apostas, né? Vamos ver quais são os truques inscritos lá para Daytona. Até agora são 34 truques inscritos, né? Então temos aí bastante novidade esse ano. Eu creio que todos aí, muitos de vocês estão já sabem das mudanças aí, né? Que vai acontecer no próximo ano. Tem Eric Jones full time no 4, John Story também volta full time, Ray Black Jr. no 07, Johnny Mecek vai estar no 08. Então tem bastante novidade para nós aí. Mês Domingos no 15, Timoto Pitts continua no 17, 88 e 98 não muda, né? O Kenseth, o Kraft e o Sauer, que Vapil também continua no 94. Então tem bastante coisa aí. Elião, dá um chute aí de quem possa vencer a corrida da Truck Series em Daytona. Um dado aqui rapidão, o James Buescher está de volta à Truck Series, né? Ele vai competir no Truck 31 agora com a bandeira do time do Newberry, né? A NTS, né? A princípio ele vai fazer só algumas provas, né? Mas dependendo do que rolar, né? Ele como perdeu o bonde na X-Pint Series, né? Eu até estava achando que o Buescher poderia aparecer na BK Racing, né? Mas parece que ele voltou para campeão da Truck Series. O cara que eu falei aqui agora, o glorioso James Buescher. Eu acho que ele seria até legal para o campeonato, porque a gente tem quem? Tem o Crafton, que é o atual campeão, tem o Eric Jones, que vem com uma base da KBM, que venceu 14 corridas, né? Um número assim, ano passado, pegou um piloto principal para liderar a equipe, contra o James Buescher, né? Que o carro, cara de Chevy aí, um time que sempre teve bons trucks e que um antigo campeão iria só enriquecer, né, Léo? Eu acho que o Buescher, vou torcer por ele e acho que ele que vai ganhar a prova de sexta-feira, porque vai ser uma boa história, o cara dando a volta por cima. Lembrando que ele tem vitória em Daytona, né, em 2012, ele ganhou uma prova da Xfinity, uma prova que era o Dukar Tango, né, que os quatro duplas que estavam na frente dele bateram e daí na última curva ele passou todo mundo e venceu. Todo mundo lembra dessa prova, né? E ele tem um segundo lugar em 2013, competindo pela Turner Motorsports também em Daytona, na prova de julho. Ele correndo no Camaro 34 à época, né? Bom, quem vai vencer essa corrida pra mim vai ser o Eric Jones. É a primeira prova dele em Super Speedway, né, Léo? É. Engraçado que, uma coisa engraçada é que nem o Eric Jones e nem o menino aí da Toro, o Cameron Haley, competindo nessa prova da Arca. E normalmente nós temos esses pilotos correndo. Eu acho que Mas o o Jones já Rich correu já. John, quando? Ah, ele correu em Talladega no ano passado, né? Tá É, já certo. tirou. Ele já tem a carteira já. O Haley nunca correu, né? Eu nunca vi ele correndo em Super Speedway. Até curioso isso. Então vamos lá então. X-Features. Então, Léo, 47 carros, né? 47 casos inscritos, lembrando que larga 40. Vamos olhar aqui o entry list. Posso falar, Léo, o entry list? Então, eu Opa. vou começando aqui. Uma das novidades, o primeiro carro que aparece aqui é o carro zero do Radisson Holtz, né, da JD Motorsport, equipe do Landon Castle, que também vai ter o Castle, né, no 01. E o Ross Chastain, piloto que foi da equipe do Brad Keselowski, que competiu em algumas provas pela Rattori no ano passado, no carro 4, que era do Jeffrey Unger. Tem o Eric Sadler, grande novidade da Roush, né, com o Bubba Wallace, Sadler no número 1, o Bubba no 6, substituindo o Trevor Bayne. Wallace vai ser patrocinado pela Ford, pelo EcoBoost lá, não tem patrocinador para correr a temporada completa, acho que 20, 22 provas garantidas, depende do desempenho. O Ryan Reed no 16 e o 60, o Chris Buescher retorna, né? Uma dúvida, muita gente fala que o Bubba pode ser um dos favoritos ao título se competir em tempo integral. Na minha visão, vai ser meio complicado esse ano para o Bubba, porque ele vai entrar pensando em vencer corridas, mas não se sabe se ele vai ter equipamento nem para vencer os seus adversários do próprio time, né? Não sei se ele vai conseguir superar o Chris Buescher, sei lá. O Pedro vai ficar bravo que eu falando isso, né? É isso aí, Léo. Seguindo o entry list aqui, Regan Smith, vice-campeão do ano passado no 7, né? O Brake Cook fez Start and Park em várias provas do ano passado, agora arrumou um patrocinador, foi para a TriStar. Ele compete no 8, né? O 8 voltando a competir em tempo integral, depois de muito tempo, desde o tempo da Júnior, né? Que a Day tinha equipe, né? O 8 não compete direto, né? Daí o Chase Elliott buscando o bicampeonato, né? No 9. Aí passando aqui pilotos relevantes, o Cale Conley, que competiu no ano passado pela RCR, o 14 do TriStar, Ryan Reed já citei, o Danner Bennehill na equipe do familiar, também com o Toyota, o Dani Soares foi segundo colocado na prova da Arca, né? O Léo vai estar torcendo para ele, né? O Scott Lagasse Jr., piloto que o Léo gosta também há muito tempo, no 19 da TriStar. O Eric Jones, competindo no 20 da Joe Gibbs Race, ele tem pelo menos 18 provas esse ano confirmadas pela equipe de Joe Gibbs, né? Ele entrou no vácuo do Bubba, né? Enfim, o Brad Keselowski bateu na trave com 2 anos para vencer essa corrida de fevereiro em Daytona na Xfinity, volta no 22. O Eric McCrory, que ano passado falou que ia se aposentar, mas retornou, agora competindo na JGL. JGL era aquela equipe que competia com os Dodges ali no top 15, top 20. Esse ano vão estar com o Toyota Camry. O JJR em número 28 é o outro piloto da equipe. O Mark Wallace, no 26, é o terceiro carro da equipe. O John Westall, no 25, na equipe familiar. O Darren Lupton, piloto da Kanye West, o Pedro Mugart gosta muito dele, confirmou hoje que vai competir 7 provas para essa equipe, em que o West Allen não estiver competindo, né? Na Reb Racing, o carro 99 se tornou carro 29 com o Justin Marks, né, que também vai tentar se classificar na prova da Truck e da Nation e da Speed Cup, né? O Austin Dillon, campeão da categoria em 2013, está no 33 com a Rain, né? Ex-patrocinador do James Buescher, né? Seguindo aqui, o Ryan Sieg, no 39, equipe familiar também, mas arrumou patrocínio esse ano. Daí o Larson, no 42, agora Harry Scott com a Ganassi, sociedade no nome da equipe mesmo, né? Estrutura própria da Harry Scott, nada mais a ver com a Turner, né? O Turner já era, né? O Dakota Armstrong retornando pela RPM. O David Starr, ex-piloto da Truck Series do 44 da Twin Star. James Clements retorna à categoria por Jimmy Means. No número 52 aqui, a gente tem o Joe Gaze, né? Ele fez provas ano passado em Speed Cup pela equipe da Go Green, né? Aquele carro 32. O Kyle Busch, o carro apelão que o Léo sempre fala do 54. Ele vai dividir corridas com o Justin Boston, né, Léo? 7, 8 corridas, né? Aí seguindo aqui, né? O Jed Bolt retorna. O Derek Cope, que é o personagem da minha coluna de amanhã no Grande Prêmio. Ainda vou decidir o nome da coluna, né? Se vai ser memória, acho que não vai ser memória. Mas enfim, vou decidir até lá, né? Mas o Derek Cope, vencedor da Daytona 500 de 1990, no carro 70. Aí passando aqui, o Bob Guerra, lenda da Arca, 8 vezes vencedor, não conseguiu vencer sábado passado, vai tentar se classificar para a corrida de domingo. O John Nemechek, que tinha se inscrito na prova da Sprint Cup, o carro 87 mais existiu, vai estar na Xfinity. O Dale Earnhardt Jr. com 88, vai tentar vencer. Morgan Shepherd, Mario Kloster, piloto canadense, correu na Truck Series em 2012, né, Léo? Naquele Truck 12, né? 2012 ou 2011, não lembro direito, o bigodudo gordão lá. Seguindo aqui, o Arik Almirola fecha o entry list aqui, correndo no 97, perdendo 98 da Biade Bendeschi. Eu tive uma informação ano passado que tem um brasileiro que trabalha nessa equipe da Biade aí. Biade que também teve ano passado quem? O Jeb Burton fez uma prova, né? E o Corey LaJoy, né? E o David Reagan, né? Eu acho que e um Super Speeder. Não lembro se era Talladega ou Daytona. Você lembra? Era. Eu acho que era em Daytona, prova de julho, né, Léo? Esses são os 47 carros. 47, eu falo 49, perdão. 7 desses carros aqui vão voltar para casa. Como vai ser o qualifico disso aí, Léo? Vai ser o todo mundo na pista lá ou vai ser em grupo? Leonardo? Mas então, pessoal, essa prova vai ser no sábado à tarde, transmissão ao vivo da Fox 2. Aí vamos à Speed Cup. Léo? Enfim, pessoal, a Sprint Cup corre no domingo, a Daytona 500. Nós teremos a definição no grid no duel, nos dois Budweiser duels. Vamos ver lá quem vai vencer a corrida, né? Então, o rewind de hoje foi isso, pessoal. O Léo, a ligação caiu aqui. Vou encerrar o podcast. Semana que vem nós vamos estar aqui, provavelmente o programa vai ser gravado na segunda-feira. Não sei se o Pedro Mucarte já vai ter retornado. Com certeza ele deve aparecer durante a semana. A gente vai ver ele lá no Twitter. Para falar com a gente, é assim, o Léo está na comunidade dele, na NASCAR Home Tracks, no Facebook. A página dele é a Tets Racing Brasil, PEC Today, novo nome da comunidade, da página que ele posta as coisas. A Loucos por NASCAR, comunidade que é nossa parceira já há alguns meses. O Ricardo Figueiredo aí sempre ajudando a gente a divulgar o nosso podcast. Também no blog do Lucas Scherer, o Lucky Dog Brasil, onde ele posta as corridas lá. Ele também divulga o nosso trabalho. E o nosso parceiro principal, o Big One Brasil, site, maior site especializado em NASCAR, o Thiago Raposo, Santa Rosa. E o Mugart estão lá. Eu estava lá até 2 semanas atrás colaborando, não postando sempre, né? Sempre quando dava, eu colaborava com o site, né? Mas agora eu fui para o site Grande Prêmio. maior site de automobilismo do Brasil. Vou escrever regularmente lá as notícias sobre a categoria, algumas colunas, algum material interessante para a gente ver, para a gente conhecer a história da categoria, porque todos nós somos fãs e amamos essa série, né? Como o Léo falou, são mais de 90 provas por ano, não só as três principais categorias, mas também a ARCA, a KN East, né? A KN East teve o início no domingo, né? O Austin Hill venceu a prova, e o Sierra, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. Até semana que vem.